enfrentar. Tem muitos planetas enquanto a criança cresce. Toma consciência do que está a passar. O mais alto destrói, que dá com ele dói. A vida sofrida que o rói, o coração quer parar. Dá vontade de chorar, pensar. E muitos planejam quando a criança cresce e toma consciência do que está a passar. E o mano se autodestrói, que lida com ele dói. E da sofrimento com o meio, o coração quer parar. Dá vontade de chorar. Descubra o nome do banheiro.